Boa tarde. Eu gostaria de falar com a Deise. É a Daisy? Ô, Deise, é o Moraes. Caiu a ligação? Bom. Tudo bom? Eu não tinha você. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Alô? Seu Wagner? Seu Só um Moraes. minuto. Tudo bom? Só um minuto, por favor. Alô? Que é isso, Fê? Fala, querido. Querido, tudo bem? Alô? Oi? Tudo Alô? bem pra quem, cara pálida? É isso que eu tô falando pra você. Eu te liguei pra Olá? dizer o seguinte, velho. Depois desse negócio da Petrobras, nós vamos largar de mão, presidente. Não dá mais. Entendeu? Eu fui lá falar com eles ontem, eles acham que tá tudo correto. Eles estão entendendo que foi a coisa mais bonita que ele fez na vida, o acordo. Entendeu? Eu fui falar com o Wagner e com o Berzoini. O Berzoini disse que, na realidade, não entregou nada. Tem um acordo muito bem feito, que era para não ter a derrota do governo. É muito ruim o governo ser derrotado. Eu falei, não é o governo que você é derrotado. Você derrotado foi todo o nosso projeto. Diferente de você. Os caras, não é só ela também. Os caras também estão achando que está tudo bem. O mundo está uma maravilha. Então, mas Wagner, querido, antes de ficar muito nervoso, vamos ter uma conversa na segunda-feira, querido? É porque eu preciso definir a posição da CUT em relação a isso. A nota Então, do vamos ver. futuro. Vamos ver ter uma conversa, porque você poderia chamar algumas pessoas. Eu nem tenho a minha agenda de segunda-feira. Então, você liga para a Cláudia, eu liga para Clara. A gente conversa um pouco na segunda-feira. É, estou te alertando porque aqui na CUT estamos ficando possível aqui, presidente. Está ficando Eu impossível sei aqui como é dentro. que é. Eu sei como é que Está é. dando. O que nós vamos ter, os caras vão atropelar nós aqui dentro, Eu sei. internamente, inclusive. Entendeu? Sabe, Mas. a minha tese, sabe? É que Agora, você você viu tem. a notícia do Eduardo Guimarães hoje? Eu vi. Eu vi, querido. Não, não Mas faz eu também nada. quero conversar com você sobre isso. Ah, É? segunda-feira, então eu vou levar meu Estado-Maior aí para conversar com você. Isso, Porque a gente define o que querido. fazer conjunto e vou começar a fazer sozinho, aí não vai dar Você certo. traz o seu estado maior, leva o meu estado menor. Isso. Eu estou aqui com a Gabriela, que tem 1,40 m. Sabe? Então. Eu estou preocupado também, querido. Estou preocupado porque tem muita crítica do PT ao governo. Isso. E vai entrar numa rota delicada de colisão, Acho que que eu nem eu não. vou nesse negócio do PT, porque se eu for aí com o mau humor que eu tô, Então, eu também não deixaram me vou. falar, Eu também não vou lá, e me porque se deixarem não falar, vou vou. pegar esse microfone e. Bom, se me deixarem falar, vai ser uma tragédia. Então é melhor nem ir nesse Eu estou negócio. de mau humor também, não quero ir. Você também não vai? Não, eu vou na festa do PT, mas não vou na Vou nesse negócio. reunião do diretório. Se eu for na reunião do diretório e me deixarem falar, bicho, não vai dar certo, É entendeu? isso. Então é melhor eu ficar por aqui mesmo. Agora, É isso. segunda-feira, eu vou levar. Nós vamos ter que decidir o que fazer. Daqui a pouco nós vamos tudo abraçado para Tá Casa do bom. Chapéu e assim não dá. Tá bom, querido. Bom? Segunda-feira eu vou aí, então. Tá bom. Um Abraço. abraço, querido. Tchau.